10-08, 3-17, boa noite, senhor. Obrigado. Controle Salvador, boa noite, tá 3-17, tá falando com o senhor. 0 West, obrigado, Gomes, 09. Controle Salvador, Gol 0099, boa noite. Da Elcio, 93060, vigilância. Autoriza da presente direto da Elcio, senhor. Obrigado, hein? 97, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, voo 971, passa 1610, a torre de colégio. 360, na proje da El, voo 971.